cabelos ao vento, eterno tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar. Até que morres, tens de lutar. Se queres comer, vais para as obras. Ganhas os gomes, a essas costas, mas tem de ser. Dia após dia, a mesma rotina, a mesma fadiga que está a aumentar. O corpo cansado, martelo pesado, sentes-te obrigado a continuar a trabalhar. Sol a sol, cabelos ao vento, e eterno tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar. Sol a sol, cabelos ao vento, eterno tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar. À falta do que era bom, que comprou o teu destino. Resta só aceitar o que vier. Podes saber muito, mas falta custa tudo. Senhor doutor, que faz o que quiser. Explica-te então como a vida está difícil. Ainda mesmo o iate, ele pode mais comprar. Dizes-te por fim, que ele te tem de dar. Tens de ir ao médico, precisas te tratar. Responde-te ele então, pois bem, vais ter esse aumento. Se o teu rendimento no trabalho aumentar. Do sol a sol, cabelos ao vento, e eterno tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar. Sol a sol, cabelos ao vento, eterno tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar. A falta do que não vou te comprar o teu estilo. Resta só aceitar o que vier. Vamos saber muito, mas falta disto a toda luz. Senhor doutor, que faz o que quiser. Mesmo de ser, sabes que tens uma família a manter. Começas de andar, golpe após golpe, coloco o galope para sobreviver. Ouves o ruído, vai atrás de ti. Ver essa cara para ver o dia. Uma parede a roer, ora um teto a cair. Uma vida resumida, um momento de fé. Do sol a sol, cabelos ao vento, e pelo tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar. De sol a sol, cabelos ao vento, eterno tormento que tens de aceitar. Suor no rosto, feridas no corpo, cimento e poeira espalhados no ar.